Muito bom dia para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Aconchego. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Prato Cheio e é um prazer enorme estarmos aqui hoje para mais uma manhã cheia de informações. Agradecemos à diretoria da Rádio Aconchego por nos conceder gentilmente esse espaço e como estamos no início de novembro, nada melhor do que conversarmos um pouco sobre o Novembro Azul, o tema do nosso programa de hoje. Aqui quem fala é Jaqueline Sá, estudante do curso de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, contabilizam o câncer de próstata como o segundo tipo mais comum da doença entre homens no Brasil, com cerca de 14 mil óbitos por ano, perdendo somente para o câncer de pele. Só que mesmo sendo uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto. O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem. Em outros casos, pode crescer rapidamente, se espalhar para outros órgãos e causar até a morte. Mas vocês sabem quais são os fatores que podem aumentar o risco de ter câncer de próstata? Eu vou citar alguns deles para vocês. O primeiro deles é a idade. Quanto mais idade, maior o risco. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 deles têm mais de 55 anos. O segundo é o histórico de câncer na família, que são homens cujo pais ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos. E o terceiro é o sobrepeso e a obesidade. Estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal elevado. Em geral, esse câncer cresce muito lentamente e grande parte das vezes ele não produz sintomas na fase inicial, enquanto que no estágio mais avançado ele pode causar a dificuldade em urinar, muitas vezes com jato fraco ou em gotas, a demora em começar e a terminar de urinar, dor ou ardor ao urinar, uma vontade frequente de urinar acordando de noite para ir no banheiro, a sensação de que a bexiga ainda está cheia mesmo após urinar, a urina escura devido à presença de sangue, dor ao ejacular e sêmen escurecido, disfunção erétil, dor no quadril, costas, coxa, ombros ou outros ossos se a doença se disseminou, e fraqueza ou dormência na perna ou nos pés. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a expectativa de vida dos homens no Brasil é 7 anos menor do que a das mulheres. E uma das causas por trás desse índice é o fato de que grande parte da população masculina evita a ida periódica ao médico ou vai somente por influência da esposa e dos filhos. O câncer de próstata pode ser curado quando ele ainda está localizado apenas na próstata. Se identificado já em estágio avançado, o risco de sobrevida do paciente é muito menor. Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental no controle e cura da doença. Então, se você tem mais de 50 anos ou possui alguém na família com esse tipo de câncer, aproveita o mês de novembro para colocar os seus exames em dia. Mas e aí? Será que é possível prevenir o câncer de próstata? Adotar práticas saudáveis, como fazer atividade física regularmente, evitar o tabagismo, evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e ter uma alimentação saudável, priorizando legumes, verduras e frutas, evitando exageros em relação à gordura animal, sal e açúcar. A redução do índice de obesidade na população afeta diretamente na redução de várias doenças, inclusive o câncer de próstata e de intestino. Foi demonstrado em estudos que dietas pobres em gordura e carnes vermelhas, mas ricas em grãos, cereais, frutas e vegetais, podem proteger contra o aparecimento da doença. Alimentos à base de licopeno, uma substância antioxidante, pigmento avermelhado presentes em vegetais e frutas como goiaba, tomate, melancia, rabanete, colaboram para a prevenção do câncer de próstata e doenças cardiovasculares. Atua como um poderoso antioxidante, ou seja, neutraliza os radicais livres, que são agentes produzidos em excesso pelo nosso corpo, que provocam o envelhecimento celular. Estudos observacionais demonstram que o risco de alguns tipos de câncer é menor na presença de níveis maiores de licopeno no sangue. Dietas ricas em tomates com dose e combinação adequada são responsáveis por essa redução no risco. Uma dica para aproveitar bem o licopeno do tomate é fazer o suco do fruto. Use 3 ou 4 tomates maduros, de preferência orgânicos, para 1 litro de água. É só bater e beber. Mas você deve estar se perguntando: eu tenho mais de 50 anos e possuo 1 ou 2 sintomas dos que você acabou de falar. O que é que eu devo fazer? Bom, sem sombra de dúvida, você deve procurar um médico para que ele faça o exame adequado. E esse exame é o famoso exame de toque, que normalmente é feito por urologista, onde há a palpação da superfície da próstata à procura de caroços. O exame é rápido e indolor, e não é motivo de vergonha. Lembre-se que a sua saúde vem sempre em primeiro lugar. Afinal, é muito melhor fazer esse exame do que o risco de perder a vida, não é? Agora eu vou dar um intervalo rapidinho e daqui a pouco eu trago as notícias do dia para vocês. Aí, dona Jovem, lembra do pagodão? Era tudo, né? Mas nós continuamos juntas. Estamos de volta com o nosso programa Prato Cheio. Hoje é dia 6 de novembro de 2018 e trouxemos algumas notícias para vocês relacionadas ao tema. As unidades de saúde da Prefeitura do Recife deram início no dia 1º de novembro às atividades do Novembro Azul. O tema da campanha desse ano é Saúde Integral do Homem, em que nas atividades estão sendo abordados, além do câncer de próstata, os cuidados com infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão, diabetes e outras doenças. Ao longo do mês, haverão rodas de conversa e salas de espera sobre assuntos relacionados à saúde do homem. Avaliações de saúde como antropometria, hipertensão arterial e glicemia, além de testagem de HIV e sífilis, e orientações sobre como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Dia 13 de novembro, de 9 às 12 horas, serão realizados na Policlínica Gouveia Mato, localizada na Boa Vista, avaliação de IMC, teste rápido de HIV e sífilis, HGT, pressão arterial, vacinação, coleta de BK, que é um escarro para tuberculose, orientações sobre arboviroses, saúde bucal e distribuição de kit de saúde bucal, preservativos e hipoclorito. No Novembro Azul desse ano, foi criado o terceiro turno, que é um horário estendido para acompanhamento, uma das estratégias para aproximar os homens do serviço de saúde. O atendimento acontece das 5 da tarde às 9 da noite, nos dias de semana, e das 8 da manhã ao meio-dia aos sábados. Visto que uma das maiores dificuldades relatadas pelos homens para procurarem cuidados em serviços de saúde é a questão do acesso quanto ao horário de serviço. O pré-natal do parceiro também vem sendo posto em prática, cujo objetivo é incentivar o envolvimento consciente e ativo de homens em todas as ações voltadas para o planejamento reprodutivo. Na prática, os homens são estimulados a acompanharem suas parceiras na consulta do pré-natal, preparando-os para o momento do parto e o exercício da paternidade com responsabilidade. Durante a consulta, eles também passam por exames de rotina e testes rápidos. No Recife, hoje, 48 unidades de saúde têm implantadas essa atividade na rotina. Durante as ações do mês de novembro, os homens participantes também estão recebendo o Cartão do Homem, instrumento criado no Recife para ser usado nas consultas e ações educativas das equipes de saúde. No cartão, há espaços a serem preenchidos com informações referentes ao estado de saúde, agendamento das consultas e atividades nas unidades básicas, além das vacinas. Depois de garantir o seu cartão, não deixe de levá-lo para todas as consultas, hein? E no dia 15 de novembro é considerado o dia D das campanhas do Novembro Azul. As Secretarias de Saúde e de Esportes estarão promovendo uma manhã de lazer na ABB, localizada na Avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças, com início a partir das 7h30, onde haverá um café da manhã, banho de piscina, palestras e orientações sobre o tema, testes rápidos de PSA, torneios de futebol society e lanche. Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Karen Gonçalves, cada posto de estratégia de saúde da família da cidade e da zona sul e da zona rural formará sua equipe com 10 jogadores contando com as reservas, que são homens de idade acima de 40 anos que estarão jogando, participando dessa competição organizada pela Secretaria de Esportes, que ficou encarregada pela organização da tabela de jogos, colete dos jogadores e os árbitros. Ao todo, serão 19 equipes, contando com as da Secretaria de Saúde, Hospital Josefina Getirana Neta, SAMU, CAPS, que estarão disputando os troféus de campeão e vice-campeão. E para ter acesso a toda a programação de saúde do mês e qual a unidade mais próxima de você, entre no site da Prefeitura do Recife e confira. O site é www.recife.pe.gov.br. E chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação e atenção. Contamos com sua presença aqui, semana que vem, nesse mesmo horário. Eu sou Jaqueline Sá e me despeço com um grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal.